Bom dia para você que se liga nos 90.3 da Rádio Câmara. Agora são 8 horas e 5 minutos. A partir de agora, a Rádio Câmara de Vitória da Conquista traz até você o programa Saber. Conhecimento, cultura, entretenimento, notícias, curiosidades. Programa Saber, um tributo ao patrimônio do rádio conquistense. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Saber. Muito bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia aqui na nossa Rádio Câmara. Eu sou Guilherme Barbosa e a gente segue juntos até às 10 horas da manhã, nesse dia 23 de novembro de 2023. Nesse apresentador, mas vamos lá. Quero fazer uma homenagem a meu pai, seu Vivaldo, também conhecido como Padre, tá aniversariando hoje. Um grande abraço para você, meu pai. Que Deus te abençoe, lhe dê saúde, vida longa, felicidades e paz, para que o senhor possa também ter uma vida feliz, cada vez mais feliz, sempre perto da gente. O senhor tem uma família que te ama bastante e eu fico feliz de tê-lo comigo. Eu costumo dizer que eu sou um homem rico, ainda tenho meus pais vivos, uma das minhas avós ainda está viva, nos seus 80 e poucos anos, porque ela prefere que não revele toda a idade dela, mas parece uma bonequinha, coisa linda, e eu tenho essa riqueza de ter a avó viva, de ter meu pai e minha mãe viva, e hoje, aniversário do meu pai, Vivaldo, o padre lá da Urbicinco, está aniversariando hoje. Eu me sinto muito feliz, sou grato a Deus por tê-lo em minha vida. 23 de novembro, nessa quinta-feira que hoje havia uma promessa de um dia extremamente quente hoje, inclusive no início da semana a previsão era de que teríamos recorde de temperatura nessa quinta-feira, mas o que a gente vê é um tempo bastante nublado, e de acordo com o clima tempo não deve chover, mas eu tô achando assim, o vento já bastante úmido, não sei se é porque também eu tô torcendo para chover também, tá? Já faz algum tempo que não chove aqui na nossa região, mas a sensação que eu tenho é que hoje vamos chover. Mas o portal Clima Tempo, a agência Clima Tempo, diz que hoje não deve chover, apesar do tempo nublado. A temperatura deve oscilar entre os 16 e a máxima de 33 graus. Aqui em nosso município. O sol raiou, o dia amanheceu, né, às 5:03 da manhã, às 5:56 já deverá estar anoitecendo aqui em Vitória da Conquista. Hoje, dia 23 de novembro, além do importantíssimo aniversário do meu pai, o dia 23 é também o dia de número 200 e, gente, eu perdi isso aqui, isso. É o dia de número 327. Dessa forma, a partir de hoje faltam apenas 38 dias para que o ano de 2024 comece, e por isso estamos cada vez mais próximos do Natal, próximos do final do ano, período em que a gente começa a ficar um pouco mais reflexivo, pensando no que a gente fez do ano, e também começamos a ficar mais animados para começar um ano novo, novo ânimo para o nosso dia a dia. E também aquele período que muitos de nós viajamos, encontramos nossos familiares, é o período de festas, a gente está sempre se saudando, né? Olha, Feliz Natal, um próspero ano novo, boas festas, é um período bem interessante, bem legal. Hoje, dia 23 de novembro, é celebrado o dia do consultor de imagem, esse profissional que trabalha aprimorando o visual das pessoas. Por meio da análise de características físicas, da coloração e do estilo pessoal, o consultor de imagem escolhe peças e monta looks que valorizam os seus clientes. E, inclusive, aproveitar e mandar um abraço para Letícia de Jesus, consultora de imagem, já até nos concedeu uma entrevista aqui, e a gente manda um grande abraço para ela. Hoje também é dia do engenheiro eletricista. A data foi instituída em 29 de outubro de 2009. Quando a Lei 12.074 entrou em vigor. A data tem como objetivo homenagear e valorizar os profissionais que são responsáveis pela distribuição de energia elétrica e também por manter um bom funcionamento de todas as fontes de energia do país. E aproveito e mando um abraço para Felipe e mando um abraço também para Ítalo, que são engenheiros eletricistas que eu conheço, são do meu convívio mais próximo, são pessoas, são amigos que eu tenho e que são engenheiros eletricistas. Hoje também é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. De acordo aí com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer é a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes. Entretanto, se for tratado precocemente, o câncer infantil tem 80% de chances de cura. Então, esse dia tem o objetivo de promover debates, alertar sobre sintomas e também apoiar as crianças com câncer e seus pais, que muitas vezes acabam sofrendo até mais do que a própria criança, porque para um pai, né, ver um filho sofrendo devido a uma doença tão grave quanto essa não é muito fácil. Mas a boa notícia é que em 80% dos casos o câncer infantil tem cura, e a gente fica sempre, né, fazendo aqui o estímulo às pessoas para que elas possam fazer sempre os exames de rastreio para descobrir a doença o mais rápido possível, na fase mais inicial possível, para que as chances de cura aumentem cada vez mais. A gente sempre bate na mesma tecla: atenção, poder público. Não adianta as pessoas quererem fazer os exames de rastreio, quererem buscar as consultas e os postos de saúde não atenderem, não ter médico para atender. Assim como também não adianta, atenção, você, não adianta o poder público ofertar os médicos, ter médicos suficientes para atender todo mundo e as pessoas não fazerem os exames. É uma via de mão dupla e todo mundo tem que fazer a sua colaboração. Mas tem mais coisa no dia 23 de novembro, o Vinícius Trindade, o Boca, que é o responsável técnico, deixar esse som redondinho, fazer essa seleção musical que tanto agrada você, meu amigo ouvinte. Hoje, dia 23 de novembro, é aniversário do acontecimento, né? No dia 23 de novembro de 1967, atletas negros resolveram boicotar as Olimpíadas do México de 1968, e o Luiz Cláudio Canuto conta um pouco dessa história pra gente. Vamos ouvir o quadro A Música do Dia. E agora, A Música do Dia. Apresentação: Luiz Cláudio Canuto. Em 1968, manifestações explodiam por toda a parte, no mundo inteiro. Em Paris, estudantes enfrentavam policiais. Na Tchecoslováquia, houve a Primavera de Praga. Nos Estados Unidos, Martin Luther King foi assassinado. E no México, autoridades mexicanas entram em choque com os estudantes e provocam 300 mortes. No esporte, Tommy Smith e John Carlos foram expulsos da delegação dos Estados Unidos após conquistarem duas medalhas olímpicas. Um fato menor, mas muito significativo. Por que que eles foram expulsos? Olha, os Jogos Olímpicos de 68 são o tema da música do dia de hoje. Aqueles jogos foram negros. Na final dos 200 metros rasos, o atleta negro Tommy Smith largou mal, ignorou uma contusão e venceu a prova. Venceu não, bateu o recorde mundial. Em terceiro lugar, outro atleta negro dos Estados Unidos, John Carlos. E na cerimônia de premiação, o momento que marcou a história daqueles jogos. Os dois atletas abaixam a cabeça e erguem um punho com a luva preta, um gesto típico do movimento dos Panteras Negras. Nos 400 metros rasos, os três medalhados também foram negros, atletas negros, e eles vestiram como protesto um gorro preto na hora da premiação. No revezamento 4x100, a equipe cubana doou as suas medalhas de prata para o líder negro norte-americano Stokely Carmichael. E o negro Bob Beamon superou todos os demais atletas. Deu um salto de 8,90 metros e bateu o recorde mundial em mais de 0,5 metro, chocando o mundo inteiro e os especialistas em esportes. Mas por que os atletas negros se superaram tanto? Tudo aconteceu porque antes das Olimpíadas, o presidente do Comitê Olímpico Internacional na época, Avery Brundage, defendeu a readmissão da África do Sul em pleno regime do apartheid. A União Soviética liderou, ao lado de 32 nações africanas, uma ameaça de boicote. E a África do Sul saiu de pauta. Mas bem antes disso, no dia 23 de novembro de 67, os atletas negros americanos decidiram boicotar os Jogos Olímpicos de 68, após um amplo debate. A intenção era protestar contra os preconceitos sofridos no próprio país. Acabou não dando certo, mas os atletas de origem africana ficaram motivados. E o que houve depois, eu já contei. A música do dia de hoje é Get Up, Stand Up, de Bob Marley e Peter Tosh. No dia 23 de novembro de 1967, atletas negros decidiram boicotar as Olimpíadas do México. Olha só, que coisa, né? 68 foi um ano marcado, né? Por muitas mobilizações, né? Manifestações em Paris, no mundo inteiro, na Europa principalmente. As Olimpíadas foram transferidas para o México por causa disso, para fugir daquele turbilhão da Europa. E Martin Luther King, né, com o assassinato de Martin Luther King também naquela época, né, havia um clima de insurreição, né, de pré-insurreição, digamos assim, mundial, né, um debate em relação à África do Sul com o regime do apartheid, e houve a decisão do COI, olha só, de convidar a África do Sul para fazer parte dos Jogos Olímpicos de 68. E isso fez com que atletas boicotassem a competição. Com a transferência das Olimpíadas para o México e com a retirada do convite à África do Sul, mesmo assim, alguns atletas decidiram não participar dos Jogos Olímpicos. Os que foram resolveram protestar contra o racismo. Então, aquela cena dos punhos erguidos, né, dos Panteras Negras, aquelas cenas foram bastante comuns, bastante típicas durante as Olimpíadas do México em 68, quando os atletas negros que resolveram participar dos jogos conquistaram medalhas e resolveram fazer a sua manifestação. E a música do dia que lembrou esse episódio do boicote dos atletas negros às Olimpíadas No México foi Get Up, Stand Up, de Bob Marley e Peter McIntosh, com Bob Marley. A música do dia volta amanhã. Tá aí a música do dia com Bob Marley. Eu que gosto bastante do reggae de Bob Marley, gostei de ter sido a música escolhida para a música do dia de hoje. Acho que o reggae ele tem é um ritmo que deixa a gente mais feliz, mais animado. Pelo menos eu me sinto bem ouvindo e talvez por isso eu escute bastante em outros momentos. Já escutei um pouco mais. Mas após a música do dia, a gente tem aqui o hábito de trazer o quadro O Artista da Semana, que nessa semana nós estamos homenageando o grande compositor e cantor Juraídes da Cruz. E dessa vez vai ser um pouquinho diferente o quadro do Artista da Semana, hoje será um pouquinho diferente, isso porque nós fizemos uma entrevista com Juraídes da Cruz, é a primeira vez que o Artista da Semana é entrevistado nosso aqui. E muita gente já passou entrevistas concedidas em outros momentos, a outros veículos, a outros jornalistas, mas dessa vez a gente conseguiu uma entrevista diretamente com o Artista da Semana, Juraídes da Cruz, que foi assim de uma simpatia com a gente, de uma simplicidade, nos atendeu assim, parecia que a gente estava fazendo um favor para ele ao homenageá-lo, né? Um dos grandes nomes entre os compositores brasileiros, já regravado aí por vários nomes, inclusive nomes conhecidos, Margareth Menezes, Décio Marques, Pena Branca e Chavantinho, Renato Teixeira, Xangai, e ele atendeu a gente assim, de uma forma muito legal. Vamos ouvir essa entrevista em que Juraídes da Cruz também conta um pouco do seu processo de composição, um pouco da sua história na música, e a gente tem a felicidade de trazer Juraídes da Cruz aqui no nosso programa Saber. O Artista da Semana é um pouco diferente. A gente fala pela primeira vez na história do quadro, na história do programa, diretamente com o nosso homenageado, o compositor e cantor Juraídes da Cruz. Juraídes, conta pra gente como foi seu despertar pra música. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, ouvintes do programa Saber. Muito grato pelo convite e por estar nesse programa. Falamos de música, da vida. Falar em música, meu primeiro contato com a música se deu através das músicas Folia de Reis. Primeiras músicas que eu ouvi foram executadas com instrumentos artesanais, tambor, pandeiro, viola de buriti, era feito mesmo ali no quintal. E eu gostava muito, achava muito bonito, até porque os foliões, eles cantam com fervor, né? Cantam com sinceridade, tem assim uma devoção realmente. Então aquilo ali me marcou muito, foi meu primeiro contato com a música. E as suas participações em festivais, Juraildes, como é que foi no início? Então, meu primeiro contato, o início, foram nos festivais. Meu início, assim, com a música mesmo, né? Como compositor. Tinha um amigo, e ele fez uma inscrição num festival em Umas, Grêmio de Umas. E quando eu estava aproximando os dias dele participar do festival, ele cortou o dedo, ficou impossibilitado de tocar o violão. Então ele me pediu para eu ir no festival com ele, para acompanhar ele, né? Ele estava sem condição. Eu nunca tinha acompanhado ninguém, mal e mal, ele dava conta de me acompanhar. Aí eu falei, não, eu vou. E nessa viagem de Goiânia para Umas, ele me perguntou se eu tinha música, se eu tinha feito alguma música já. Eu falei para ele que tinha feito duas músicas. Uma era Pai João. Aí ele falou, ainda dá tempo de você escrever. Se você quiser escrever, ainda tem tempo. As inscrições não fecharam ainda. Aí aproveita, você me acompanha, aproveita e participa. Aí eu fiz a inscrição. A gente cantava mesmo lá, no ato da inscrição, a gente cantava música para a pessoa ver. Tal. Ainda era nesses moldes. Aí tudo bem. Então chegou o festival, o dia da apresentação dele, a hora da apresentação dele, fui acompanhar ele. Depois eu fui fazer a minha, né? Interpretar a minha. E rapaz, e não é que deu sorte, e não é que deu certo. E eu ganhei o festival. Então eu fui na festa como convidado e fui homenageado pelo festeiro. E acabou dando certo, né? Aí aquilo ali me entusiasmou. Aí eu pensei, eu vou fazer a música, vou mexer com música. sem saber que o caminho, que a trilha por onde passa o profissional na música, tem muitas outras coisas que é preciso a pessoa saber para poder alcançar os seus verdadeiros objetivos. Mas, pelo menos, eu gosto de música, componho e estou vivo na música, na estrada com a música até hoje. Juraildes, grandes nomes já gravaram suas composições. Pena Branca e Chavantinho, Rolando Boldrin, Margarete Menezes e nossos conterrâneos Xangai e Edgar Mão Branca. Como é para o compositor ver suas músicas sendo cantadas por grandes intérpretes? É muito bom para o compositor ver sua música sendo bem tratada, né? Então, esses intérpretes tiveram um bom cuidado, cuidaram muito bem das minhas músicas. E é como você vê seu filho sendo bem atendido, né? sendo carinhosamente tratado pelos amigos. Assim é uma música bem interpretada, né, por um cantor. E o Xangai, além de ser um grande intérprete de tantas outras músicas, gosta também de cantar as minhas músicas e tem dado a elas um tratamento especial, né? E sempre divulga. É o meu marketing, por onde ele vai, ele canta e fala bem do meu trabalho. Isso é importante, me deixa feliz, assim como os outros intérpretes, né, de Gramão Branca, Margarete Menezes, Orlando Boldrin, Pena Branca, Chavantinho e outros tantos, né? Eu, Santana também já gravou música minha e isso me deixa feliz e é muito importante, né? Grande abraço aí pro Xangai, Vitória da Conquista. De vez em quando eu vou aí e logo, logo estarei retornando. E é sempre bom a gente ter compositor, ter intérprete que respeita e admira e grava bem as suas canções. Juraildes, e quanto ao reconhecimento do público? Muita gente gosta, canta suas músicas, mas muitas vezes não sabem que elas são suas ou não te conhecem. Como é que você lida com isso? Pois é, então, isso acontece muito, principalmente quem não é da grande mídia. Apesar que hoje em dia, até quem é da grande mídia mesmo, o nome do compositor é omitido. Você não vê falar no nome do compositor nos rádios, né? Então, eu não sei por quê que não. Por que que fazem isso? Por que que deixam de fazer, deixam de dar o crédito ao compositor, né? Eu não sei a quem interessa omitir o nome do autor, omitir do filho o nome do pai ou da mãe, né? Mas isso acontece. Mas certa vez eu cheguei em Prado, sul da Bahia, lá na praia, à noite tinha um pessoal com violão tocando. Não me conheciam e eles estavam cantando uma música minha, meninos, né? Mas eu tô na jura, mas eu crio asas, com os vagalumes eu quero voar, voar. E eu tô ali escutando, terminar de cantar, eu falei, mas essa música até que é bonitinha, né? Aí que nada, bonita o quê, rapaz? Isso é bonita. É mesmo. Mas eu não falei que era autor da música, porque não ia muito. Talvez não ia convencer que realmente eu sou o autor, falei, deixei passar. Mas isso acontece, achei até bom, achei gostoso de ouvir a música sendo interpretada, sendo cantada, tá na voz de algumas pessoas. É bom, eu gosto. A gente segue conversando com o nosso artista da semana, o compositor e cantor Juraildes da Cruz. Juraildes, como é que funciona o seu processo criativo? É mais espontâneo? Surge normalmente no seu dia a dia ou você costuma ter uma rotina específica que você segue quando você quer compor? Quanto à composição, assim, não tem uma regra, né? Não tem uma norma. Às vezes a gente está no trânsito, vê uma ideia, você fica matutando aquela ideia ali porque não dá tempo de gravar, você está no trânsito, não pode parar, tipo assim, vai mastigando aquela ideia. Não sei se é possível mastigar a ideia, mas você vai ruminando aquela ideia e até que chega no momento de você poder colocar no papel ou gravar no celular, no gravador, qualquer coisa assim, né? Mas não tem, é uma coisa espontânea. Às vezes você está cantando uma música sua mesmo, e dentro da própria música surge a ideia de outra, e assim vai, né? Então, não tem assim exatamente uma coisa determinada assim, que a gente tem que seguir, né? Uma regra, não existe isso. Juraildes, você tem músicas a respeito de temas bastante variados. Amor, espiritualidade, infância, natureza. Pessoalmente, você tem um tema de sua preferência ou varia de acordo com o seu momento de vida? Então, a vida é uma infinidade de variedades, de temas, de coisas, de cores, de dores, de amores, tudo isso faz parte, né, da inspiração, dos motivos para a música, né? Eu gosto eu tenho um pensamento crítico, gosto de fazer sátira, mas hoje não está nem podendo fazer mais. A gente não pode falar muita coisa, porque senão incorre num processo. Mas eu gosto de fazer música de pensamento crítico. Né? O drama entre o homem e a mulher, né? A espiritualidade, os mistérios da vida, infância, natureza, tudo isso, tudo que envolve a nossa vida, tudo que para nós é importante, né? Das coisas que eu não inventei, são tudo que existe, que eu não inventei nada, mas a respeito de tudo isso eu posso dizer, posso sentir, posso falar através da música, né? A espiritualidade é muito importante a gente abordar esse tema. Juraildes, conta pra gente, quando você quer ouvir música, né, nos seus momentos, quem são os cantores que você costuma ouvir com maior frequência? Pois é, tem muitas coisas belas no Brasil pra gente ouvir, né? Pra gente ouvir tantos compositores maravilhosos, belos poetas. Gosto de Elomar Figueira Melo, principalmente a volta do filho pródigo, a erudição de falar a respeito daquele tema. Gosto de ouvir Renato Teixeira, Almissada, Gilberto Gil, ouvir coisas do poeta Paulo César Pinheiro. Gosto de ouvir Xangai. Tem tanta coisa bonita nesse Brasil, é uma enciclopédia. O que mais nós temos no país são músicos de qualidade, né? Djavan é um craque, Djavan. E tem tantos, né? Belchior, que já se foi. Toda essa trilha nordestina que começa e termina sem terminar na infinitude da poesia dos repentistas. Tudo isso é muito bonito de se ouvir. Tudo isso é rico, né? Então, não estamos órfãos de coisas bonitas no nosso Brasil. Temos muita coisa bela, né? Gosto do Xangai na sua interpretação também. Sua prática de palco é muito bom no trato com a plateia. E é isso. É nosso Brasil e nossa música. Foi que se sucedeu. verdes do ar. Ei, flor, não esconde, vê se nem me dá. Amor, será que se esqueceu de mim? Não acredito no que vejo, pois sei que seu desejo era me amar até o fim. Amor, será que bicho foi que te mordeu? Sete minutos aqui comigo, Xangai, citado algumas vezes hoje aqui na entrevista de Juraíus da Cruz, e é um parceiro de Juraíus e bate um papo aqui com a gente daqui a pouco, falando a respeito de Juraíus, esse grande compositor. Como o próprio Xangai disse, o Xangai é onde passa a fala de Juraíus. Mas agora a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, bate papo também com Eugênio Avelino Xangai aqui no nosso programa Saber. Vida saudável. Alimente essa ideia. Os doces e o açúcar não precisam fazer parte da alimentação da criança. Quanto mais cedo ela conhecer o sabor do açúcar, maior a chance de rejeitar outros tipos de alimentos. A introdução precoce do açúcar na alimentação infantil pode trazer complicações, como obesidade e cáries. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Evite a fraude. Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá. Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Delpino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Câmara em um minuto. Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal? É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui. Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores. Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo. A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br câmaravc.ba.gov.br. No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein? Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Um novo dia nasceu, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, onde sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, onde sintonizar. Rádio Câmara 90.3, ano 1, a voz da casa do povo. Meu nome é Mariana Oliveira, sou jornalista, moradora do bairro Recreio e gostaria de parabenizar a Rádio Câmara 90.3 pelo seu aniversário de um ano e sua excelente programação nota 10. Câmara de Vereadores, sempre presente na história de Conquista. Rádio Câmara, Vitória da Conquista. O programa Saber está de volta nesta quinta-feira, dia 23 de novembro. Eu destaquei que era aniversário de meu pai, mas hoje também é aniversário de Juraildes da Cruz, o nosso artista da semana, que foi, a gente já passou aqui uma entrevista que fizemos com ele agora há pouco, já no início do programa. Juraildes da Cruz, um compositor de um grande talento, e aqui comigo está também um amigo dele também, e foi citado pelo menos 3 ou 4 vezes durante a entrevista. Xangai está aqui com a gente para falar também desse grande parceiro, do qual você é intérprete de algumas músicas. E logo após a entrevista, a gente tocou aqui Dodói, ou Ei Flor, né, que na versão cantada em conjunto entre Xangai e também o Juraildes da Cruz. Xangai, bom dia. Para a gente é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Guilherme. Rádio Câmara de Vitória da Conquista, minha terra. Rapaz, existem assuntos que a gente se esquiva falar pelos tais motivos, não precisa citar, nem sei, e outros que a gente adora falar. Um deles é falar a respeito dos meus amigos, das pessoas que a gente quer bem, que a gente conhece um pouco ou quase um tanto. Juraildes é um deles. Por exemplo, quando eu falo assim dos meus amigos, parceiros, fornecedores de cantigas para minha interpretação, para meu próprio deleite, e ver se com a força do intérprete chegar aos corações das pessoas a mensagem trazida por esses compositores, as compositoras, compositores do geral, né? É o homem e a mulher. Sim. Então, falar de Elomar, de Jatobá, de Salgado Maranhão, de Ivanildo Vila Nova e outros que são meus parceiros, mas esse tal de Juraildes é, para mim, ele está entre assim. Não pode, não tem como classificar. É no meu sentimento. Ele está entre os 5 melhores compositores, mais férteis e produtivos, porque aqui do Brasil. Porque existem fenômenos que são passageiros e existem situações desse planeta, desse universo, que são constantes, né? Uhum. O tempo, o pulsar universal, esse tempo é constante. O vendaval, maremoto, terremoto, eles surgem e depois se aquietam. Não é mesmo, Henrique? É isso mesmo. Mas o vulcão, ele pode não estar na ativa, mas dentro ele está. Ele está fervilhando ali, tá? Pode não estar tá cuspindo lá. Pode não estar tá fervendo ali. Pode não estar tá escupindo. Esculpir é como o povo da roça fala. É, agora, se a gente for levar em consideração o que acontece com a lava, ele está realmente esculpindo. Aí tá, é verdade, boa. Pois é, Juraildes é uma maravilha, um fenômeno. E assim, ó, não para de compor. Essa semana mesmo, ele já mandou duas cantigas para eu ouvir. Rapaz, ó, é pilão sem boca. É um estrupiço. Ele é um cronista, um comentarista da cena cotidiária. E ele aborda assim a beligerância dos povos, a pétala da flor, com a mesma transparência. A gente ouve ele falar assim com uma precisão. E aí, se eu gravo, eu canto música de Juraildes há umas 3 décadas, mais de 30 anos, sim, com certeza, desde 80 e tal, que eu canto. Já fizemos disco juntos. Essa música mesmo que você tocou aqui há pouco instante, Dodói, ela faz parte de um disco que eu gravei com ele, chamado Nós é Jeca, Mas é Joia. Que é a música título, inclusive. A música título desse disco que a gente gravou no Rio de Janeiro. E esse disco, na escolha, na apreciação, para um prêmio. Prêmio Sharp, Prêmio Caras, eles mudam o nome, mas é mesmo. É o mesmo prêmio da música popular brasileira. Música popular brasileira. Que hoje até já fui premiado. Mas olha bem, esse disco que eu fiz com o Juraildes ficou entre os 3 melhores, junto, quer dizer, concorrendo com um disco de Dominguinhos e um de Gilberto Gil. Só isso. A gente estava acompanhado, entendeu? Aí que coisa boa, traz assim uma alegria pra gente. Poxa, não fui eu que escolhi, é uma equipe, uma curadoria pra escolher, né, Guilherme? Então, esse disco pela Quarupi. Pela Quarupi. Mas pela Quarupi mesmo, um pouco antes, eu tive 3 indicações num disco que eu fiz, chamado Cantoria de Festa. E abro o disco cantando essa música, Nós é Jeca, Mas é Joia. Nesse disco eu tive as indicações, 2 músicas como melhores músicas, né? Uma só que iria ganhar, que foi Nós é Jeca, Mas é Joia, de Juraildes, e O Galope à Beira-Mar Soletrado, de Ivanildo Villanova e Xangai, que é uma coisa, um trava-língua, algo meio complicado para quem não tem firmeza no pensamento. Aí, velho, das 3 indicações, 2 nós ganhamos. Porque 2 músicas foram indicadas, só ia ganhar uma. Foi Nós é Jeca, Mas é Joia. E melhor arranjo, que esse disco, os arranjos foram meus, ideologicamente, e João Omar, que é um grande mestre, um grande maestro. Poxa, que talento esse menino tem. Mas Juraildes da Cruz, o que você quer saber que eu falo de Juraildes? Olha, hoje, inclusive, aniversariando 69 anos de idade, esse grande compositor Juraildes da Cruz, que eu já tive o prazer de ter, de a satisfação de estar com ele pessoalmente, aqui em Conquista, inclusive. E eu gostaria que você falasse um pouquinho assim de como foi que vocês se aproximaram, como é a amizade de vocês hoje, né, com o aniversariante do dia. É assim, eu morei um tempão lá em Salvador, né? Depois resolvi voltar aqui para minha terra, mas ainda quando eu morava no Rio de Janeiro, antes de voltar para Conquista, eu já fiz um contato com Juraildes da primeira ida minha a Goiânia. Aí eu encontrei com o Juraildes e já tinha visto ele se apresentando, me parece que num programa Som Brasil, que era comandado por Rolando Boldrin, que eu participei também algumas tantas vezes. Aí eu vi uma música dele e fiquei encantado. Quando chego em Goiânia, a gente se encontrou e eu convidei ele para abrir a minha apresentação, meu trabalho, meu show, como o povo diz. Aí a gente não desgrudou mais. Eu comecei de cara logo, a música dele é encantada. É esse sujeito retado e um coração sabe, aveludado de pétala de rosa. É, você falou do coração dele, e realmente tem uma música em que ele, e aí quem acredita que Maria é uma santa, que é o meu caso, inclusive. Santíssima. E para falar daquela forma, da luz de Maria, para falar de Maria daquela forma, pessoa ela tem que ter um coração realmente de bem flor. Aveludado. Como... De flor. Exato. Pétala de flor. Aí, rapaz, e conversando e aí trabalhando, gravei logo umas cantigas dele, ele me convidou. Eu fiz um disco, por exemplo, assim, em 89. E eu convidei, gravei uma música dele chamada Fuzuê na Taboca. Aí eu já morava em Salvador. E ele, eu convidei ele para vir e ele cantou essa música comigo. E sempre nos meus discos eu estou cantando músicas de Juraildes, porque são muito bonitas. Tanto que nosso querido amigo, meu amigo, irmão aí, Edgar Mão Branca, vendo as minhas gravações, ele tem uma maneira muito legal, Mão Branca, que é fazer uma adaptação que ele faz nas músicas e bota no, de uma forma dançante, né? Curvas do Rio de Alomar, uhum. E essas músicas, mesmo que eu já gravei de Juraildes ou de outros, ele bota no andamento, transforma em shot. É um talento dele, né? E sempre ele. quando eu canto, por exemplo, na verdade quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Quem ama perdoa, que é de Juraildes. Tocamos ontem aqui. Pois é, eu vi no programa seu, esse programa aqui. Aí, rapaz, todo mundo fala assim, essa música é de Edgar. Você não vê, ele não contou nesse tanto na entrevista, Juraildes, que estava no Prado e coisa e tal, e o pessoal cantando a música dele, sem saber que era ele o autor. Isso eu acho, inclusive, um absurdo, porque tem quem fez. Se foi você, Guilherme, méritos, fala, Guilherme está cantando tal música de sua própria autoria, né? Agora, eu falo sempre, né? Que a música alguém fez, alguém trouxe, a gente pode mostrar, mas não esquecer de quem nos ensinou, de quem trouxe para nós cantar. E é importante fazer essa valorização, foi algo para o qual foi o próprio Xangai quem me chamou a atenção, que é importante a gente falar quem é o autor dessa música. Eu falei aqui recentemente também de uma entrevista que eu vi de Zeca Pagodinho, que é um cantor que eu sempre observei isso, ele sempre fala quem foi que compôs aquele samba, aquele pagode que ele está tocando, como uma forma de valorizar esse artista, que muitas vezes fica invisibilizado e às vezes parece até ser, como é que a gente pode dizer, parece ser algo intencional essa invisibilização dos autores de canções, que na verdade a gente precisa valorizar, porque tem grandes compositores, como é o caso de Juraildes da Cruz, do próprio Ivanildo Villanova, que fica inclusive mais conhecido por ser repentista. Ele está ali. E é repentista. Pois é. Exatamente, fazendo ali. E eu pude conhecer pelo meu sogro pernambucano lá de Brejinho. E ele, tu conhece isso aqui, e colocava para tocar. Sempre Ivanildo Villanova era um dos músicos que colocava. Essa história aí, ó, por exemplo, tem um rio ou um riacho perene. Se a gente vai desmatando e vai bebe a água do rio toda, se não der uma revitalização nas suas nascentes e tal, a fonte seca. Tem então, que cuidar, né? Tem que cuidar para a água nunca faltar, para merecer, para valorizar aquela pessoa. Boemia, aqui me tens de regresso. Nelson Gonçalves, né? Uhum. Não, de Adelino Moreira. Eu conheço como Nelson Gonçalves. E o compositor, na verdade, alguém me disse que tu andas novamente. Um sucesso na voz de Anísio Silva, que nasceu aqui perto, baiano, perto, ele nasceu em Rio do Antônio, na terra do professor Deba. Mas alguém fez a música, que Anísio não era compositor, era intérprete. O compositor é Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Eu mesmo que escreveram, os mesmos. Sentimental eu sou, na voz de Altemar Dutra. Quer dizer, fica famoso o cantor, mas se esquecem de de reconhecer e divulgar e falar quem foi que fez a obra. Isso é importantíssimo, Gui. É importantíssimo, né? Falar quem fez isso, porque tem uma grandeza. O compositor, para mim, eu acho ele até maior do que o intérprete. Porque intérprete, eu, Edgar, Fulano, Margarete, Fulano, entendeu? Cantou a música de Juraildes, mas será que Boldrinho ou eu ou iria fazer aquela música? O Edgar pode fazer até outra, mas aquela, quem fez é Juraildes. Quem fez foi quem fez. É quem fez, exatamente. Isso é uma coisa, eu fico aqui, ó, eu converso um assunto desse aí com você, você sabe entrevistar, é meu amigo, uma pessoa amável. A gente fica o dia inteiro tratando desse tipo de assunto, porque muito me apraz. Tem bastante coisa para conversar, porque tem vários compositores a respeito de quem a gente pode falar e falar a respeito de grandes canções que fizeram. Juraildes, você já tem Xangai, você tem assim você consegue contabilizar quantas canções dele você já gravou assim? Algumas eu nem gravei, mas ainda canto. Rapaz, aí, ó. Rapaz. Bom, o disco todo só cantiga dele, um que não era. Aí tem. Eu acho que eu já devo ter gravado de Juraildes umas 20 e tantas músicas. E eu na entrevista eu falei com ele justamente a respeito disso, que não, ele não é monotemático, muito pelo contrário. Ele fala, tem meninos que ele está falando ali mais do mundo da infância ali, da criança. Aí tem as questões da espiritualidade que a gente falou agora de uma dessas canções. Daqui a pouco ele faz uma crítica, ele tem um jeito fino de fazer algumas críticas. Se a gente não estiver prestando atenção no que ele está falando, está sujeito a passar batido. Mas ele tem uma inteligência para comentar as coisas. Ele fala de um tudo. E essa é uma característica assim, destacável das composições de Juraildes. Ah, pois. No Pispei, no começo da década de 90, que eu já tinha gravado, como eu falei, que eu trouxe ele até, levei até Salvador para ele gravar o Fuzuê na Taboca. E no ano seguinte, lá eu sempre convidei músicos de muito talento para gravar comigo. Paulo Moura, Oswaldinho do Acordeão, Jacques Morelenbaum, Cal Alves, Joma, e enfim, muitos, Armandinho Macedo. Aí ele conheceu algumas pessoas dessa, inclusive Paulo Moura e Jaquinho Morelenbaum. E foi gravar um disco no Rio de Janeiro, chama Cheiro de Terra, e me convidou para cantar uma música. Quando for na hora de chamar, não se aveste, não. Pode chamar os intervalos aí que eu paro. Então eu fui e gravei uma música dele nesse disco. Então essa interação, essa amizade proporciona para mim assim, é a mesma coisa eu lançar uma bola do meio de campo para você que está de centroavante lá de ataque. Eu lanço a bola na certeza que eu vou correr pro abraço, porque eu sei que você vai fazer o gol. Então, esses encontros assim, oportuniza também uma benfeitoria para o outro. Então, ele, através, quer dizer, eu convidei Paulo Moura, Jaquinho Morelenbaum, para gravar no disco dele. Então, isso é plantar uma árvore na cabeceira do rio para a água não faltar. Então, eu peço licença aqui, nesse disco tem uma música, olha, parece que é de 90 para 91. Olha, são quantos anos aí? 33 anos. Pronto, eu já conhecia ele, já tinha gravado música dele. Aí tem uma música que eu não gravei, que eu acho uma coisa tão bonitinha, rapaz. Olha o trato que ele tem com a palavra. Chama Princesinha. Que ele diz assim, ó. A lua tá bonita, lua de moça a fugir. Bota azeite nas portas, que é pras portas não ringir. Ele segue. Coração de moça nova, é fortuna escondida. Uma semente na cova, duas covinhas nascidas. Lua nova crescente no rumo do amanhã, um poço de água doce na sombra da Tarumã. Bordado de fim de tarde no coração da pessoa, vento fazendo alarde, silêncio de lagoa. Sem querer ela invade, sem querer ela voa. Cigarra do meio-dia, alvura de algodão, olhar de agulha na linha, linha vando a lição de sonho de princesinha no despertar da paixão. Pois é, esse fim de semana, quinta e sexta-feira da semana passada, eu fui a Brasília, levei o grupo Café com Blues. Tá sempre bem acompanhado, né? Rapaz, esses cabras fizeram encantar o povo de Brasília. Eu digo assim, não falo por mim, porque eu já sou bastante conhecido. Anos que eu canto em Brasília, eles me acolhem muito bem, em todo lugar. Mas, rapaz, eu fiquei tão feliz com o entendimento que o público de Brasília teve e cantaram com o Café com Blues. Alex, Lucinho, Tomás, Diro, Paulo do Trombone, Daniel, Neto, Bazé, deu show, e Gerson. Olha que timaço, cantei com eles lá, foi muito legal. Então, cantei essa música lá. Eu tô querendo gravar ela. Não é bonitinha? Ela é princesinha. Bonitinha, ela é muito bonita. E um muito assim, ela é de uma beleza assim. Falando ali da lua, né? Lua de moça fugir de casa. deixa a gente mais animado. Essas músicas bonitas, assim, ele vai pintando um quadro na frente da gente. É um quadro sensorial. E que ele vai falando, ele vai descrevendo, e a gente consegue imaginar. Quem tem, como é o meu caso, uma vivência um pouco nesses ambientes mais rurais. Eu tive essa oportunidade de conviver com meu avô lá no Vale de Quitionha, lá na zona rural de Jacinto, Almenara, Jordânia. E aí a gente vai desenhando de acordo com o repertório que a gente tem na mente. E eu fui lá para a roça do meu avô, imaginando a lua prateada, grande, clareando o terreiro assim. Um negócio muito bonito, assim. Só quem vivenciou tem condição de ir desenhando isso na cabeça, e Juraildes consegue fazer isso. Juraildes tem uma cantiga, uma música que é. Porque é o seguinte: tem a crença, tem a fé, tem a confiança. Elas são parecidas, mas cada um no seu destaque. Assim, a ligação, isso resume em ligação com o alto, com o superior. Tem uma música dele. Uma hora dessa, aí você faz uma pesquisa de um pedido meu e bota pra tocar aí uma música chamada Jesus. Da mesma maneira que você explicou, e eu concordo, quando ele fala da Virgem Maria, daquele Santíssima, que é uma maravilha. Eu não ouvi, eu já vi muita gente falando de Jesus nas músicas, nas cantigas. Eu nunca ouvi uma preciosidade tão bela como Jesus de Juraildes da Cruz. É um cara retado, que talento. Ele é. Que é um negócio fora de série, Juraildes. É um ponto fora da curva. Juraildes, assim, ó, como um poeta, como trazedor de belezas, ele tá assim no nível, assim, tô falando na boa, assim, ó. De um Caetano Veloso, de um Chico Buarque de Holanda, de um Elomado, de Renato Teixeira, dos maiores. Isso num Jatobá, um Salgado Maranhão. Conheço essa turma, não é brincadeira, não. Eles são, tem, porque vamos dizer assim, que são antenas receptoras e transmissoras. Recebem e passam para a Irmandade. Mas uns. Parece que não tem tampo na cabeça, não é destampado, é ligado direto com o nosso pai superior. Xangai, você citou alguns grandes nomes de grandes compositores, e você, são pessoas que eu sei que você tem alguma convivência. Tem alguma característica assim, que você percebe que não todos eles têm essa característica, assim, que é porque assim, são talentos grandes, assim, talentos importantes, destacados quando você olha para o geral assim. se destacam, mas fica essa, pelo menos comigo, essa vontade, esse querer de saber, assim, tem alguma coisa em comum entre eles que você já conseguiu identificar dessas cabeças brilhantes que conseguem trazer canções tão bonitas? Eu imagino que é uma história espiritual. Eu só penso nesse lado, no campo espiritual, porque pode ser de tempos remotos já a história desses talentos. A vida vai, a pessoa volta, reencarna. Tem gente que não acredita. Aí é como se chegasse o nosso Criador e dizer assim: ó, a reencarnação existe. Se você não acredita, o problema é seu. Fica aí a critério da pessoa, porque cada um é o livre-arbítrio. Cada um segue do jeito que quiser, acredita. Mas a fé, a confiança, né? Eu já falei isso, mas é o seguinte: tem alguma ligação. Eu não posso ainda, eu não tenho essa capacidade de afirmar, mas que ai, ai. Eu não creio em las bruxas, mas que ai, ai, as bruxas, né? Mas que existe, existe. Existe. Pois é. E são pessoas assim com uma condição realmente destacada de trazer beleza através da música, através dessa forma de expressão. Uma dessas formas, a gente tocou ela aqui essa semana, mas estamos com Xangai aqui. E vamos ouvir Xangai então, Vinícius, cantando Nós é Jeca Mais Joia. A gente vai um breve intervalo. Ganhei o prêmio Sharp com ela. Pois é. Eu e Juraildes, eu interpretando. E Juraildes. Pois é, foi então, como eu estava falando, três indicações. Eu estava com Nós é Jeca Mais é Joia no meu disco e o Galope à Beira-Mar soletrado. Uma das duas ia ganhar. Paulo Moura disse que votou no Galope à Beira-Mar soletrado. Ele era um dos jurados lá. Mas foi a música de Jura, Nós é Jeca Mais é Joia. E é isso aí, né? Se você puder mais adiante, se der tempo, toque a música Jesus. Dá tempo, vamos procurá-la aqui e a gente consegue tocar. Futuca aí. Vamos ouvir Xangai cantando Nós é Jeca Mais é Joia. Americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que nossa onda é montar a cavalo, que nossa calça é amarrada com imbira, que nossa valsa é briga de galo. Andam falando que nós é butina, mas nós não gosta de tramóia. Nós gosta das meninas, nós é jeca, nós é joia. Mas nós não gosta de jiboia. Nós gosta das meninas, nós é jeca, nós é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que nós tem cara de milho de pipoca, que nosso rock é dança catira, que nossa flauta é feita de taboca. Nós gosta de pesca traíra, e as bichinhas gemendo na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. E as bichinhas chorando na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é cair fora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer chuchacho fora. Deixe de bastagem, nós nem sabe o português. Nós somos é caipira pop, nós entra na chuva e nem moia. Meu I love you, nós é jeca, mais é joia. Nós entra na chuva e nem moia. Meu I love you, nós é jeca, mais é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que nossa onda é montar a cavalo, que nossa calça é amarrada com imbira, que nossa valsa é briga de galo. Andam falando que nós é butina, mas nós não gosta de tramóia. Nós gosta é das meninas, nós é jeca, mas é joia. Mas nós não gosta de jiboia. Nós gosta é das meninas, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. andam falando que nós é caipira, que nós tem cara de milho de pipoca, que o nosso rock é dança catira, que nossa flauta é feita de taboca. Nós gosta de pescar traíra, ver as bichinhas gemendo na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Ver as bichinhas chorando na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Mas se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Andam falando que nós é caipora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer chuchacho fora. Deixe de bestagem, nós nem sabe o português. Nós somos é caipira pop, nós entra na chuva e nem moia. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós entra na chuva e nem moia. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. 9:12. Daqui a pouco o programa Saber está de volta. A gente segue com o nosso bate-papo aqui com Xangai, falando principalmente a respeito do nosso artista da semana, Juraios da Cruz, e outras histórias também. A gente volta já já. Vida saudável. Alimente essa ideia. Até o primeiro ano de vida, evite dar à criança amendoim, mel de abelha e produtos embutidos, como salsichas. Esses alimentos podem aumentar o risco das crianças desenvolverem alergias. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. A doação de órgãos salva vidas. A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais. Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1:00 PM, sexta, 6:00 AM e domingo, 11:30 AM. Um abraço e até lá. Em um minuto. Você sabe qual é a função do vereador? O vereador tem o dever de ouvir o que os cidadãos querem, propor e aprovar o atendimento dessas demandas e fiscalizar se a prefeitura está atendendo às necessidades da população. Aos vereadores cabe também elaborar as leis municipais e fiscalizar a aplicação dos recursos do Tesouro Municipal, verificando se as metas de governo estão sendo devidamente cumpridas e se as normas legais estão sendo atendidas. Os vereadores discutem e votam as matérias que envolvem o seu dia a dia no município. Impostos, educação, linhas de ônibus, saneamento básico e todos os temas que envolvem os interesses dos conquistenses passam pela Câmara Municipal. Acompanhe as notícias da Câmara aqui na rádio, em nosso site camaravc.ba.gov.br e também nas nossas redes sociais. Basta procurar por Câmara VC, tudo junto, que a gente se encontra no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, pelos bairros, nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Câmara 90.3. Ano 1. A voz da Casa do Povo. Oi, gente. Aqui quem fala é a NPB do Cacau com Leite. O forró da Bahia. Obrigado, Rádio Câmara 90.3, por valorizar a nossa cultura forrozeira. E parabéns pelo aniversário de um ano. Estamos sempre juntos. Um grande beijo. Câmara de Vereadores, sempre presente na história de conquista. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo. 9:16, a gente está de volta. Xangai sugeriu a gente ouvir aqui Jesus, uma música de Juraildes da Cruz, e é ela que a gente escuta agora no nosso programa Saber. Excelente sugestão, tinha que ser uma boa para poder ser trazida por ele. Xangai sugeriu, a gente tocou aqui Jesus, com Juraildes da Cruz, ele que é o nosso artista da semana, é o aniversariante do dia também. Inclusive, farei questão, assim que a gente concluir aqui o nosso programa, pegar a gravação e mandar para Juraildes, porque é uma homenagem simples, mas justa a esse grande compositor brasileiro que esteve aqui recentemente. E eu disse aqui, acho que a gente precisa trazê-lo aqui novamente, porque a gente precisa ter contato com esses grandes cantores e o intérprete, porque a gente ouviu, é o próprio cantando, é uma música muito bonita, um arranjo também muito bem feito. E eu peço a Xangai, o que a gente puder fazer para a gente se movimentar e trazer novamente Juraildes da Cruz aqui em Vitória da Conquista, para que Conquista possa também conhecer um pouco mais, possa ir ao show, à apresentação. Eu quero participar, eu quero facilitar no que tiver ao meu alcance essa vinda de Juraildes da Cruz aqui. Pois você tem um microfone à sua disposição. É que você é um veículo de divulgação, ou seja, usa esse veículo que é a rádio. É uma rádio que, inclusive, é a que eu escuto aqui em Conquista. Eu estou no carro com ela, ouvindo, e a programação é uma das que mais me agrada. É a que mais me agrada por conta dessa diversificação da parte musical, até a parte de entrevistas de política e tal. E o seu programa é campeão, viu? Estou gostando muito de ouvir. Eu espero que você capriche mais para fazer melhor. E quando vier uns talentos daqui, quando eu trouxe há pouco tempo Anselmo Vasconcelos, que fez um trabalho belíssimo aqui no Centro de Cultura, e vocês abriram as portas aqui da Rádio Câmara e fez uma bonitíssima, belíssima entrevista com ele, até participei. E eu quero dizer o seguinte, que eu quero agradecer a você, o Boca, agradecer a Gabriela, que não está mais aqui, surrupiar uma boa artista, uma boa comunicadora. Levar lá para Luiz Fernando, você roubou a menina da Rádio Câmara, rapaz. Fez uma excelente aquisição. Fez mesmo, capturou e levou para a Secom. Mas então eu fico muito sempre agradecido de poder estar ouvindo o seu programa e reconhecer o valor que o senhor tem, Guilherme, e que a Rádio Câmara nos proporciona com essa programação. Tem hora que é meio chato ver os deputados lá da Câmara do Senado e da Câmara dos Deputados. Tem cada aberração, rapaz. Mas é assim mesmo, é o ser humano. Tem uns que falam uma opção de coisa boa e outros fazem uma opção de coisa que não é para agradar todo mundo, é agradar pelo menos a sua curiola. É assim mesmo. Aqui também o vereador fala de um jeito, outro fala de outro, mas para adiante nós vamos. Exatamente. Eu sempre costumo falar que, inclusive, as casas legislativas, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas dos estados, a Câmara dos Deputados, o Senado, quem está lá foram as pessoas que nós, cidadãos, elegemos. E aí, isso, as próprias insatisfações que cada um de nós muitas vezes tem com os nossos, com os representantes, isso nos cria uma responsabilidade. A gente dá um voto cada vez mais consciente, mais bem examinado. Porque é só assim que a gente pode realmente melhorar, e nos ensina também a conviver com os pensamentos diferentes. Porque não é porque um legislador, seja um deputado, um vereador, um senador, tem um pensamento diferente do meu, que o pensamento dele está errado. A gente pensa diferente, mas é sempre bom a gente refletir a respeito dos representantes que nós estamos elegendo. E uma das formas da gente fazer essa reflexão é estarmos atentos, acompanhando a sessão da Câmara, acompanhando as sessões da Câmara dos Deputados, que a gente sempre transmite aqui, de terça a quinta à tarde, a gente está sempre transmitindo, e é esse canal, para que as pessoas possam ter essa oportunidade de acompanhar e refletir a respeito de quem nós temos elegido para nos representar. A propósito, é isso mesmo, concordo plenamente com você. Tem um vírus altamente pernicioso, perigoso, que é a política. É uma coisa muito importante, a diversidade do pensamento. Eu não preciso votar em quem você vota e vice-versa, você também não precisa votar, você vota pela sua consciência, Mas existe também aquela coisa que chama campanha política. Eu falo assim com minha consciência. Eu sou, por exemplo, assim, muito honrado em ser, me sinto e busco cumprir com equilíbrio a função de secretário de cultura. Para mim é uma coisa que me deixa realmente assim, me fortalece em poder não errar e a depender da sequência do encaminhamento das coisas, poder deixar um legado para minha terra, para meu povo, meus amigos, meus irmãos, nossa Vitória da Conquista. Mas tem uma coisa que é muito perniciosa, como eu abri assim a minha fala agora, que é a politicagem. É tão... A gente tem que estar, como você falou, numa linha de equilíbrio que independe que o pensamento do outro não seja igual ao meu. Mas eu fui convidado, aí é que está. Tem a questão política e eu não preciso conjugar o mesmo verbo que você, mas veja bem, eu fui convidado porque pelo conhecimento que eu tenho da obra de Alomar e da linguagem que ele utiliza, que é a linguagem dos catingueiros, do povo nosso, da roça, eu já conheço essa obra dele chamada Fantasia Leiga para um Rio Seco, que ele gravou em dezembro de 1981 na Sala do Couro do Teatro Castro Alves, sem público, só os músicos, que é uma obra-prima toda composta por Alomar e escrita arregimentada e arranjada e regida a Orquestra Sinfônica por o maestro saudoso Lindenberg Cardoso, que é aqui de Livramento, de Nossa Senhora, aqui perto de Brumado. E ficou essa obra só registrada em gravação. E sábado e domingo, agora que passou, 18 e 19, eu tive uns ensaios com a Orquestra Sinfônica, veio músicos de um bocado de lugar do Brasil. Do Ceará, do Pernambuco, de Salvador, principalmente algum do Rio, para completar, interar a Orquestra Sinfônica, regida pelo esplêndido João Omar, a peça de Alomar. E coube a mim ser o solista do canto, sou eu, e com o maestro Ferreira, Marcos Ferreira, levou o coral do IFBA para também acompanhar. Rapaz, lotado o Centro de Cultura. E não foi. As pessoas não foram. As pessoas, o público lotou todos os dois dias. Uhum. Mas os nossos amigos aqui, adversários, eu não estou criticando, mas eu fiquei sentido, porque independentemente quem foi. Se foi um lado político que proporcionou a Flicon, a peça de Alomar, pelo ineditismo e pela beleza que é, e pelo assunto tratado no texto, que é a defesa dos desassistidos, que são os nossos irmãos catingueiros, os roçalianos, teria que ir do quadro administrativo. O único secretário que foi, mas eu nem fui como secretário, mas ainda que eu não fosse cantar, eu ia assistir. Mas fui eu, só o único. Eu chamei a atenção a alguns amigos meus, vereadores, e uns dois ou três secretários. Falei, mas independentemente de quem, qual partido, quem foi que trouxe, a obra. Eu, por exemplo, não me interessei em assistir as palestras, nem nada, nem por isso. Eu estava cantando em Brasília com o Café com Blues. Eu estou fazendo isso aqui, um depoimento para mim sagrado, pela importância. Já fomos convidados para apresentar essa ópera, A Fantasia Leiga para o Rio Seco, em Brasília, há uma possibilidade de ir para o Rio de Janeiro, há uma possibilidade de ir para São Paulo, Salvador, o Recife e outros lugares e até fora do Brasil, porque o arranjo que João Omar fez é para um alemão tocar, para um japonês tocar, a linguagem clássica, espetacular. Então, meu amigo, meus irmãos, colegas do administrativos da minha cidade, muitos de vocês perderam de uma grandiosa assistir. Oportunidade. É, claro, é uma obra-prima, uma maravilha. E pronto, entrava, saía e saía de grande. Era isso. Muito que eu lindo, viu, velho? Porque, e eu sei que às vezes o lugar do político que exerce cargo eleitoral, e estamos às vésperas de uma eleição, às vezes não é muito fácil. Mas claro, aquele que abre mão disso e vai, inclusive, para valorizar uma produção que é nossa. É mais nobre até. É engrandecedor. Como é isso que ele queria, nesse sentido nesse que eu estou falando. Com todo respeito aos amigos, meus colegas, secretários, vereadores, o corpo. E olha, Xangai, é importante destacar que quando a gente fala disso aqui, a gente não está, a gente está só apontando, porque errar todo mundo. Todos erra. Nós. Então, assim, é algo que talvez numa próxima oportunidade não aconteça ou aconteça de uma forma diferente, e realmente é uma obra. Que bom que Vitória da Conquista teve, foi a primeira apresentação pública. Intergaláctica, municipal, estadual, nacional, nunca foi apresentada, uma estreia de uma obra, nem o irmão. Aí lá estava assim, Armênio, estava lá. Que Armênio não é nem de direita nem de esquerda, é meio centro, assim, e nem por isso ele é exatamente, ele é necessariamente um apoiador do grupo que trouxe. Nem aí Elkson Soares estava lá, sabe, são pessoas assim, que não importa o lado e a ideologia política dessas pessoas, foram ser beneficiados e aplaudir, apreciar uma obra de grandioso valor. Eu estou aproveitando e falando assim, é um depoimento do meu coração, com todo respeito pelas atitudes de todos e pela beleza da obra. E realmente merece, inclusive, ser valorizado. E Vitória, eu quero dizer aqui, Xangai, e sei que é uma pauta que não é minha, que não é de Xangai, não é da. É uma pauta da cidade. Vitória da Conquista já precisa e merece de um espaço com a capacidade de público. Maior do que a gente tem no Centro de Cultura. A gente precisa ter um centro de convenções com um espaço qualificado, inclusive, para receber um evento como esse, e que a gente possa ter uma oportunidade de colocar 1.000 pessoas para assistir uma obra tão bonita quanto essa. E eu, outras também. Eu falei lá em Brasília, é isso mesmo, Guilherme. Eu falei lá em Brasília, eu sempre que vou a Brasília, eu vou também em busca de algum recurso, alguma condição de melhorar. Alguma coisa para nós aqui trazer, né? Porque precisa, a cidade precisa. O recurso não é tão farto, né? Da arrecadação. É preciso que venha, sabe, apoios e tal. Então, eu almocei com uma celebridade na sexta-feira. E uma delas, o Dr. Walter Fayad, esse homem é de uma capacidade, de um conhecimento. Ele pegou um avião e veio assistir no sábado. Veio aqui e voltou no domingo. É uma autoridade. Sai de Brasília para vir aqui. Outras pessoas saíram do Rio de Janeiro, outras de São Paulo, vieram para a Conquista. É nesse sentido que eu estou falando. A gente deve. Se pode fazer, eu não sei. Se quer, também não. Mas é importante que a gente não se perca só porque não é o time que eu tô. Eu sou flamenguista, adorei o Fluminense ter sido campeão da Libertadores. Eu acho que reconhecer o valor que o outro tem. Gostei da Argentina ter ganho do Brasil por causa daquela palhaçada. Futebol melhor e do que foi feito com a torcida. Não é aquela palhaçada, aquela briga. É uma questão da gente ficar bem posicionado, é o que eu busco fazer, e ver os nossos erros, os erros dos nossos irmãos. Não precisa só dizer, só meu time que é bom, só meu time que não erra, mas quando comete o erro, a gente deve mostrar para ver se a gente vira gente. Exatamente. É como dirigente, menino. Faça assim, assim. É. Meu avô, saudoso avô, seu Vitalino, costumava dizer assim, é. E ele falava assim, é em sim que a gente faz. Tá certo. Tava o quê? Me ensinando a ser gente. Tá certo. É um amigo. Quando aponta e fala, ó, pode fazer dessa forma aqui que fica melhor. Demonstra uma amizade, demonstra um querer bem. É isso mesmo. Mas, Xangai, voltando aqui pro assunto. Você tá me explorando hoje, música, viu? Eu tenho que ir pra secretaria. Eu vou aproveitar, eu vou perder a oportunidade. Eu tô brincando, eu fico aqui à vontade. Eu tô na secretaria aqui também. Pois é, estamos falando aqui de cultura também. Mas, Xangai, o que a gente observa quando a gente conversa contigo é que você consegue ter contato com figuras, é uma figura de grande talento e consegue ter contato com outras figuras assim, Elomar Figueira, o próprio Juraildes, que a gente está homenageando hoje. Viva Juraildes! Hoje e essa semana. Engraçado dele, o amor. Sim, senhor. E aí tem Renato Teixeira, de quem inclusive você é compadre, correto? Sim. E aí, Gilberto Gil é avô também de uma de suas netas. Das duas netas, né? As Mabassas, como você costuma falar. Pina e Roma. Meu amigo, que boa condição é essa de ter tanta gente boa ao seu redor? Eu jogava futebol quando jovem. Joguei bem. Eu era titular da seleção de conquista de futebol de salão. Fui para Nanuque, onde eu recebi o apelido de Xangai pela sorveteria que meu pai adquiriu lá. E joguei futebol também de campo, fui bicampeão e fui para o Rio de Janeiro em busca do meu sonho. E eu sempre, quando eu jogava futebol, eu atuava melhor quando eu jogava no meio de campo. O meio de campo, antigamente, os narradores, os comentaristas das rádios e da televisão falar, fulano, Rivelino é um meia de ligação, Gerson é um meia de ligação, certo? Uhum. O meia de ligação é o que faz o contato da defesa com o ataque, é quem proporciona, é que lança para o atacante e corre com o abraço, porque o lançamento é bem feito. Então eu sempre me posicionei assim na minha vida, eu sempre fui um meia de ligação. Quando a gente se juntou, eu já fazia meu trabalho já com Elomar, eu me juntei aí para fazer o Cantoria com Vital Farias e Geraldo Azevedo. Eu morava no Rio de Janeiro, um amigo de Geraldinho Azevedo, sempre fui e continuamos sempre sendo Vital Farias. E aí, quando surgiu por Limonge o convite de nós quatro fazermos esse trabalho, o Cantoria, o nome quem deu fui eu, viu? Aí Elomar falou assim, como é que é esse Vital Farias? E Geraldinho eu já ouvi uma vez, eu falei assim, deixa comigo, eu fiz, sabe, é que o senhor, a ligação, como é que se diz assim, desculpa entrar na conversa, mas sem ser cebola, mas participando da mesma trança da réstia. Aí é dessa maneira, não tem dificuldade. Eu gosto de fazer com que as pessoas, até que não se encontram, nunca se conheceram, se encontrarem. Rapaz, tem um fenômeno nisso aí. Eu não sei por que não. Eu vou explicar uma coisa que é nata. Aí você é meu amigo e outra pessoa. A conversa sua com o Juraildes é um exemplo disso. Uhum. Aí eu disse, esse aqui é Guilherme Barbosa, esse é Juraildes da Cruz. Não sei, vocês não se conheciam. Aí acontecerá um encontro perfeito. A partir daí vocês dois passam a ser realmente amigos, não precisa mais da minha interferência. Isso já aconteceu tanto na minha vida e eu sou feliz por isso, de ser a chave de abrir mais uma amizade entre os amigos meus. Eu penso que é o talento atraindo outros talentos também, né? Pode ser isso. Porque quem geralmente uma pessoa que é boa no que faz, por exemplo, o cara quando ele é realmente bom de bola, já que você trouxe aí a questão do futebol, geralmente ele tem outros amigos que também jogam muita bola também. Então, talvez seja também por isso. E porque aí o compositor ele quer ter uma música cantada por Xangai, uma pessoa que canta, não, eu quero um dia cantar junto com o Xangai, tanto é que é, Xangai, inclusive, e esse é um reconhecimento que a gente precisa ter, ele é apontado por algumas pessoas, se não me engano, inclusive pelo, eu acho que eu ouvi Elomar falar isso, mas eu não tenho certeza, no show que vocês fizeram, Renato Teixeira, Xangai e Elomar, que foi no antigo Espaço Mediterrâneo, na Juracy Magalhães. 80 anos de Elomar. Acredito que foi isso mesmo. Já vai entrar 6 anos. Se não me engano, naquela noite eu ouvi Elomar dizer, Xangai é o meu melhor intérprete. Todo mundo fala isso, mas eu não canto mais do que qualquer outra pessoa. É aquilo que eu falei um pouco antes na nossa conversa, que eu levo uma certa vantagem, se é que se pode falar assim, porque a linguagem catingueiresca, que o povo chama de uma língua dialetal, que é uma linguagem dialetal, eu não considero, mesmo que possa ser provado que é, eu digo, é uma língua viva. A língua que o povo da roça fala, ela é viva. Ela quase, ela não muda muito, não. Então, eu conheço essa língua, eu sei como é que os catingueiros falam. E consegue trazer o sentimento. O sentimento que fala, não é aprender a decorar a palavra, é saber o que ela significa e por quê. Por exemplo, vamos fazer um fragmento aqui da peça que nós cantamos sábado e domingo, que é assim, ó, o catingueiro, numa situação difícil pra caramba, ele diz assim: vamos então se conseguindo pro contar da sorte que Deus dá. Vamos então se conseguindo, o que é isso? Vamos então prosseguindo. Olha aqui, conseguindo é prosseguir. Então, isso eu sei do que se trata. Perseguindo a vida, topo em cada corte. Os caminhos da foice armada do anjo da morte a me esperar. Do vai não pro vai não torna, vamos retirando e abandonando as pátrias do sertão. Até a chuva torna com o passar dos anos, mas do vai não torna, não se volta não. Então, ó, que ele diz aí? Olha pra você ver. Falar não é decorado, é compreendido, né? Como é que ele diz aí? Perseguindo a vida. Perseguindo a vida, topo encontro em cada corte. Olha aqui. Em cada corte, com os caminhos da foice armada do anjo da morte a me esperar. Rapaz, é uma tragédia. É uma retirada. Já no estertor da vida, já no final, magreza, com essa caveira retirante dentro dos couro a chocalhar. Então, é uma coisa de muita seriedade. Essa é um cinema, ela não é um roteirista de cinema. Para traduzir isso, para ser um cineasta disso, eu sou em termos, vamos dizer assim, me ponho humildemente como um mostrador, um fotógrafo, um retratista, um tradutor, mas um cineasta expande isso, faz esblandecer pela imagem, pelo tratamento e a visão do cineasta. Tá certo, Xangai, que foi o solista nessa apresentação, e eu espero que realmente essa apresentação ocorra no Rio de Janeiro, em Brasília, em outros lugares, fora do país Brasil. Também. Espero que realmente aconteça, porque a obra de Elomar precisa ser ainda mais valorizada do que já é, principalmente fora de Conquista. Acho que Conquista ainda precisa valorizar um pouco mais a importante obra de Elomar, porque está falando do dia a dia da população conquistense, principalmente do povo sertanês. Com certeza. Contando a história, contando o dia a dia, do cuidado com o boi, com a cabra. E que, por exemplo, Elomar compôs Boiaruá, que é uma música que foi feita para a obra de filme, Chico Liberato. O filme é de Boiaruá, que, se não foi a primeira, foi uma das primeiras animações feitas, produzidas totalmente aqui no Brasil. E isso precisa ser destacado também. Com certeza. É uma obra que perpassa por várias outras linguagens também, além da música, dando alguma complementaridade a outras manifestações culturais que a gente tem e que é importante a gente valorizar mais. E eu espero que em breve a gente possa ter novas conquistas nesse sentido. outros eventos, outras participações, para que a gente aprenda a valorizar ainda mais a obra de Elomar, que também foi uma das pessoas citadas por Juraíros da Cruz na entrevista. Sim, que ele, Elomar aprecia muito ele. Elomar considera Juraíros um dos melhores compositores, mas não é rasgar seda, porque ele merece mesmo, ele é. Viva Juraíldes da Cruz. Viva Juraíldes da Cruz. É que... uma pessoa muito especial, queridíssima. Que a gente possa comemorar vários outros aniversários. Com fé em Deus, com fé em Deus. Xangai, secretário de Cultura está aqui também. Deixa eu perguntar aqui para o secretário de Cultura. Passei esses dias aqui na Tancredo Neves e vi a iluminação já de especial de Natal sendo instalada. Teremos mais uma vez no Natal uma Praça Tancredo Neves muito bonita, muito bem iluminada também pelas luzes de Natal. O Jardim das Borboletas, é como eu chamo. Nada contra o nome de Tancredo, mas a favor do Jardim das Borboletas. Acho mais poético. E é o nome original. Você sabe, quer dizer, as pessoas, penso que já observaram, desde a minha chegada na Secretaria de Cultura, que eu sempre nunca concordei quando, por conta dessa ornamentação, iluminação dos logradouros para o Natal, eu vejo em todas as cidades não sei quantos quilômetros de fios enrolados nas árvores. E eu falei, isso não está certo. Eu sou um ambientalista nato. Eu gosto de ver a natureza florescer. A música Matança demonstra isso. Você já denuncia isso, que é de Jatobá, e minha também, né? Meu irmão. Aí eu falei, mas como é? Tem que ter um jeito de fazer essa iluminação sem enrolar fios. Os bichinhos moram ali na árvore, a própria árvore tem vida, toma um choque. Eu acho que afeta a opção de bactéria, de saguim, dos bichinhos que ali moram, os ninhos dos passarinhos. E fizemos alternativa. Alexandre Magno, a equipe dos eletricistas, rapaz, os caras são retados, trabalhadores. E conseguimos fazer a beleza aparecer. As árvores iluminadas sem estarem sufocadas por fios. Isso é uma estratégia, um vislumbre que eu tive. Perguntei como é que faz, faz assim... Tá feito. E esse ano também vai ficar muito bonito. Aqui nós precisamos, vocês sabem, porque a situação do país e nosso município, a gente sempre está carecendo de recursos. Tem uma opção de coisa para fazer: tombamentos, revitalizar equipamentos que atendem a população. A casa de Glauber Rocha que a gente precisa fazer, eu estou praticamente, com fé em Deus, conseguindo esse apoio, esse recurso do governo federal, com Margarete, a ministra, minha amiga, e mais outras figuras de destaque, assim, quem tem, ainda tem o poder na mão, a condição. Mas a beleza da iluminação do Natal já é sabida aqui em Conquista e todo mundo gosta. E que as pessoas que vêm de fora, poxa, como é que vai ficar esse ano? Vai ficar bonito. Então, nossa equipe da secretaria, junto com o apoio de outras, algumas secretarias, tem nos auxiliado. O meio ambiente, a secretaria, tais e tal, auxilia a gente. E espero que as pessoas gostem, porque a homenagem é muito bem feita. E outra coisa, não tem nenhum Papai Noel na nossa decoração. Que bom. O homenageado é Jesus. Exato. Eu acho isso muito, muito interessante. A gente precisa valorizar isso. É claro que a gente sabe que há na cidade, inclusive, os não cristãos, mas o Natal, principalmente para nós aqui, é uma festa de homenagem ao aniversariante, a Jesus. Claro, é bonito, todo mundo gosta do Natal. E em relação à programação, ano passado a gente teve os Ternos de Reis tocando na praça, esse ano novamente nós teremos iluminação em outras praças também, ou ficará ali na Tancredo? A Lagoa das Bateias será iluminada, vai ter, porque oportunizará o pessoal que mora, no caso aí, na zona oeste, ter também, ser brindado. Eu sou uma dessas pessoas, moro lá nas noites, fiquei feliz com essa notícia agora porque eu mesmo não sabia. Tem até uma ideia aqui que é nossa lá, minha só não, de Alexandre, eu também tive essa ideia, nós, porque na Lagoa Rodrigo de Freitas, do Rio de Janeiro, sempre nessa quadra, eles põem uma árvore de Natal, que ela é flutuante, ela fica ali passeando pela Lagoa Rodrigo de Freitas, uma belíssima árvore de Natal, que não é, eu não sei porque árvore, mas a gente vai pôr uma estrutura assim também com a árvore, na Lagoa das Mateias, firmada ali no centro. Você vê, aqui na Tancredo Neves, nós temos um lago, com os peixinhos ali e tal, e a gente pôs a bandeira do Brasil, a bandeira da Bahia e a bandeira de conquista, que aquela luz reflete as bandeiras dentro do lago. Imagine uma beleza dessa na Lagoa das Mateias, uma iluminação que permita dourar, pratear as águas da Lagoa das Mateias. Não é uma coisa, vamos dizer assim, tão dispendiosa, mas que traz uma beleza e um conforto espiritual. É uma maneira da gente louvar o nascimento de Jesus. Eu penso que não seja nem tão dispendiosa, nem tão dificultosa, e a gente fica muito feliz com essa ação de valorização daquele espaço importante da cidade, principalmente para a Zona Oeste, que é o espaço da Lagoa das Bateias. E é uma novidade que me deixou meu dia mais feliz saber disso. Uma coisa assim que é tão bom, quando a gente abre a oratória e faz um comentário, muitas vezes aquilo, o verdadeiro amigo é o que fala o que muitas das vezes a gente não quer ouvir. Mas é assim, mas agora eu estou falando uma coisa porreta. Sim. Que reconhecendo porque eu falei que não teve o pessoal nosso do governo para assistir a peça, mas eu não posso deixar agora, nesse momento, de louvar, reconhecer a ideia da nossa prefeita Sheila, né, e mais algumas pessoas que compõem o governo, a administração dela, assim, a pessoa que está cuidando assim à frente, Lucas Batista. Ô, cabra que tem uma fibra e uma coragem e pede a disposição. E tem uma disposição. Então, é um reconhecimento. Eu aqui mandando um abraço para Lucas, que é uma pessoa muito elegante, muito disposta e trabalhadeira, que está dando conta de arrumar a Lagoa das Bateias. Exatamente. Viva Lucas! E a gente, achei lá. A gente imagina que isso aqui é muito fácil, que é só arrancar aquela. Mas o só arrancar aquelas tabuas, aquilo é profundo, tem uma batata, e para não nascer de novo tem que arrancar com batata, com tudo. Estive conversando com uma profissional da Secretaria do Meio Ambiente, ela explicando a mão de obra que é fazer aquilo que está sendo feito ali. Não, meu irmão. E exige um trabalho assim, uma dedicação, e eu quero aqui, Xangai, aproveitar que a gente falou da iluminação que está sendo feita aqui na praça, no Jardim das Borboletas. No Jardim das Borboletas, me permita falar assim. É meu jeito mesmo. Exato. Eu quero aqui, em primeiro lugar, reconhecer os trabalhadores, a mão de obra que está fazendo isso ali. Porque é uma estrutura que não é pequena e que precisa ser realmente reconhecido o trabalho dessas pessoas, e das pessoas que estão também, literalmente, colocando a mão na massa ali na Lagoa das Bateias, retirando ali, fazendo aquele trabalho de retirada das tabuas, um trabalho que não é pequeno, um trabalho árduo, grande, e eu fico muito feliz toda vez que passo lá, que eu gosto de fazer exercício ali na Lagoa das Bateias. É uma forma até que eu tenho de valorizar o equipamento, que é utilizar, estar ali presente. Uma passarela maravilhosa ali, isso. Né? Ao redor, né? E eu fico feliz por estar sendo feito e por ter as pessoas que estão ali realizando o trabalho. E a gente precisa reconhecer a mão de obra dessas pessoas também. Então, o meu abraço, o meu reconhecimento aos profissionais da Secretaria de Cultura e aos profissionais que estão ali sob a batuta de Lucas Batista, realizando aquele bonito serviço que está sendo feito na Lagoa das Bateias. E a revitalização aqui e a atenção que a Prefeitura está tendo, junto com as outras secretarias e a nossa Secretaria de Cultura, de chegar nas praças, já iluminar, botar um posteamento, iluminação. Tivemos a senhorinha Cairo anteontem, já E para tanto, olha bem a estratégia, porque é o seguinte, o que que é mais fácil? A gente se unir para conseguir vencer um obstáculo, aquela história dos palitos de picolé, ó. A gente quebra um, dois, três, quando chega em dez já fica mais difícil, mas se juntarmos, é a união que nos conduz. Então, Jeane Oliveira, da Secretaria de Governo, é dinâmica, é outra fera, junto com a Ana Cláudia, por exemplo, sem precisar citar as outras secretarias, ela consegue com os apenados das penitenciárias, que eles vêm, fazem um trabalho, diminui a pena deles, estão prestando um serviço para cavar um buraco, para botar um poste. Tudo isso é de uma importância espiritual, humanista, que traz assim, ó, um entendimento de conforto para nós. Olha, eu estava conversando com minha esposa essa semana a respeito do seguinte: o calor que está fazendo na cidade. Gente, olha, os apenados, as pessoas que estão nesse momento nos presídios, erraram e tudo mais. Mas, gente, imagine como deve estar sendo, nesse calor absurdo que a gente está sentindo aqui em Conquista, uma pessoa presa. Essas pessoas que estão tendo essa oportunidade, claro que precisam cumprir alguns critérios, trabalhando e estão tendo a oportunidade de ir para um lugar, um ambiente aberto. Bate um vento, isso que a gente muitas vezes não valoriza. E que é um direito que a gente tem, e isso é muito importante. Que bom que as pessoas estão dando essa oportunidade. Pois é, também. Então é uma mobilização, juntarmos as forças para conseguir os nossos objetivos, sadiamente. Graças a Deus. Xangai, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui como fazedor de cultura, como um cantador, como você mesmo gosta de ser chamado. Como secretário de cultura, vim aqui e nos auxiliar a fazer esse destaque para a obra de Juraildes da Cruz aqui. Obrigado. No nosso programa. Muito e obrigado. Apresentar um pouco mais de Juraildes da Cruz para as pessoas, porque não foram poucas as pessoas que falavam: tocou essa música lá, eu não sabia de quem era, e ele tem uma voz boa, e por que ele... ele muita gente abordou e falou e esse bate-papo nosso aqui, Guilherme, eu agradeço, mas aqui o Boca, que é seu verbo auxiliar aqui. Exato. O Boca chega aqui sem abrir a boca forte. Quer dizer, sem abrir a boca. Mas, olha, eu agradeço a oportunidade, a purnidade. É o povo da Caatinga que fala assim: a purnidade. É uma inversão da palavra oportunidade, mas é a mesma coisa. Viu, de poder estar aqui usando esse microfone. Essa rádio está trazendo um benefício para a nossa região, para mim próprio. E lhe agradecer mesmo e estar aqui tendo essa oportunidade de fazer o reconhecimento e a valorização desse gênio da composição da música brasileira. Viva Juraildes da Cruz, seu aniversário. Abençoado sempre seja, meu irmão. Amém. Um grande abraço para Juraildes, que Deus o abençoe, que a gente possa comemorar vários e vários aniversários. A gente volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8 da manhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Um grande abraço e até lá. A Rádio Câmara de Vitória da Conquista apresentou o programa Saber. Continue com a programação da Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.